Vamos então à rubrica O Nosso Futebol. Heróis Futebol Clube, nascido a 1 de maio de 1985, é este o clube que vamos ter a oportunidade de conhecer melhor hoje. Em estúdio tenho comigo três representantes desse mesmo clube, o presidente do clube e também o jogador Bruno Campos, o diretor e ex-jogador Miro Neves e o jogador e diretor Óscar Soares. Muito boa noite a ambos, os três. Vamos começar pelo presidente, vamos começar pelo órgão máximo do clube. Ele é que é o organizador. Pedi então ao Bruno para nos contar aquilo que é um pouco da história deste clube, que nasceu então a 1 de maio de 1985. Tem então 26 anos. Boa noite. Aquilo que eu posso dizer para deste clube, que cá estou mais ou menos há 10 anos, é que é um clube formado por pessoas amigas que gostam de jogar futebol, principalmente futebol de 11. Normalmente os jogos são ao domingo, e então este ano pelo menos funciona assim. Nós mandamos mensagens, trocamos mensagens sobre o local do jogo, a hora, e pronto, normalmente somos um grupo de 20 e 23 pessoas que gostam de se divertir, gostam do convívio uns com os outros, e acima de tudo, nós também como direção fazemos por isso, porque temos vários convívios durante o ano, e normalmente tudo corre bem, e é sempre uma alegria. Exatamente. Miro, passando para si, obviamente como mais velho, diria, das três presentes, não sei até que ponto é que será também o mais velho no clube, e como é que, desde que chegou, quais é que foram os factos históricos, digamos assim, que mais o marcaram desde que chegou então ao clube? Factos históricos, assim, a nível de factos históricos, houve não houver assim muito fato histórico. Agora, o engraçado aquilo, pronto, foi uma equipa que começou num café, um grupo de amigos, que entretanto, uns foram ficando velhos, foram acabando de jogar futebol, que é o meu caso, que acabei o ano passado, e a gente tenta arranjar sempre amigos para renovar a equipa. Pronto, isto basicamente foi sempre assim, foi uns vão trazendo uns amigos e foi continuando a equipa. Exatamente. E como é que vocês, sei que vocês vão ter jogos no dia 11, vão ter outro jogo dia 17 em Leça do Balio, como é que se organizam, como é que são feitos esses jogos, como é que normalmente vocês conseguem arranjar outras equipas para defrontar? Vou falar eu, não é? Vamos esperar a mim agora. Boa noite a todos os ouvintes, antes de mais. E pronto, normalmente este ano, com a direção, tocou-me a mim, e é essa a minha parte de organizar os jogos e marcar os jogos e tudo. Pronto, nós temos uma lista dos anos anteriores, de direções para trás, e tentamos sempre contactar essas equipas, tentar marcar os jogos. Pronto, já são equipas que também têm outros jogos, e pronto, e tentar marcar os jogos para conciliar entre jogar em casa, pronto, fazer sempre normalmente casa fora. E pronto, e tenho sido eu que tenho feito isso. Tenho já, pronto, entretanto marquei, pronto, tenho feito isso por etapas. Quando começámos a época, marquei os jogos até ao fim do ano. Pronto, entretanto agora tenho que começar, quando sair daqui, vou começar a fazer isso. A marcar os jogos já para o ano. Ok, mas como é que, por exemplo, vocês têm que arranjar outras equipas, já falaram nisso, até onde, qual é a zona de onde vocês costumam jogar, é aqui mais na região norte, ou até onde é que já ousaram ir? Não, nós temos que ficar aqui perto, não é? As verbas não são muito avultadas, não é? Mas o máximo mais longe que até que fomos, pronto, até Santa Maria da Feira, vai ser o próximo jogo que vamos ter, é o mais longe, mas é o único, assim, pronto, é aqui pela zona, aqui no Paredes, Porto, fala. Isto agora é mais difícil para nós arranjarmos equipas, porque antigamente, quando a equipa começou, não precisávamos sair de Robordosa, havia tantas equipas de futebol, que a gente, automaticamente, fazíamos um campeonato só com equipas de Robordosa, às vezes uma de Gandra, muito perto. Pronto, entretanto começaram a aparecer campeonatos amadores, as equipas foram, e outras equipas foram acabando, agora torna-se mais um bocado difícil. Por isso que a gente agora vai jogar para Felgueiras, vamos jogar para Lousada, vamos jogar ao Porto, vamos jogar a Santa Maria da Feira, porque na nossa área daqui do Conselho de Paredes, devido ao facto do torneio amador, as equipas foram escassão, certo? Exatamente. O Oscar falava há pouco de verbas, as poucas que há vêm de onde, Bruno? Praticamente são fornecidas pelos nossos jogadores e nossos patrocinadores, na qual eu agradeço já todo o esforço que eles fazem para nos poderem ajudar, principalmente ao Quindas Francinas, que é o nosso patrocinador principal. E mesmo os outros que nos... nos apoiem, muito ou pouco, é sempre bem-vindo. Mas acima de tudo também quero agradecer aos jogadores, porque eles normalmente pagam uma cota mensal e isso é muito importante para nós. É o essencial, é o que vos vai manter. Quanto a troféus, já devem ter uma sala cheia deles, pedia alguns, obviamente, que tenham sido mais importantes, ou que pelo menos vocês queiram dar um destaque especial. Pronto, eu assim é mais difícil. Eu não ganhei os troféus todos, porque quando entrei a equipa já tinha 5 anos, mas ganhei alguns. E um que mais me marcou a mim pessoalmente foi um torneio que nós fizemos no Alentejo, em Aviso, e que fomos lá e vencemos. Foi um fim de semana espetacular, não houve palavras. Arranjado pelos nossos amigos Bombeiros de Rebordosa, que nos arranjaram este torneio lá. E, Oscar, para ti também deixavas esse o troféu mais importante enquanto jogador? Ou enquanto o jogador ainda ganhaste-lhe um troféu à frente do clube? Em frente de troféus com a equipa nos Heróis, desde que eu sou jogador dos Heróis, não tenho troféu nenhum. Eu tenho pedido para eles me ajudarem. Mas não, está difícil. Contrataram o avançado errado, não é? Avançado, que joga. É a mesma ponta de lança lá em cima. A destrofeira. Encontraram o avançado errado. E quanto a atletas, como é que eles andam por gosto e ainda pagam, ainda ajudam para que o clube consiga subsistir? Como é que conseguem chamá-los? Já disse há pouco que são os amigos, mas como é que conseguem alimentar, ao fim de contas, a sua presença de semana após semana, mês após mês? É pelos convívios? É pelo sentimento que se vive dentro do grupo? Como é que conseguem essa união, essa continuidade de ligação com os atletas? Acima de tudo, penso que seja pela a paixão que as pessoas têm por jogar futebol e, mais uma vez, futebol de 11. Porque por vezes não é fácil, até a mim me custa. Às vezes uma pessoa acorda e o tempo não ajuda. E a motivação é mesmo pelo grupo, pelo convívio que nós temos, pela amizade que temos uns pelos outros, pelo bom ambiente que nós todos mantemos à equipa, porque toda a gente, quem joga futebol sabe, entrando numa mulher há sempre uma palhaçada total. Por acaso, no nosso caso, é o Soares. Mas já não perceber, já não mas pronto, assim, já tudo é isso. Como é que concordas com esta opinião com o Bruno Chaves? É o sentimento, é o espírito que se vive dentro do grupo, como é que os atletas presentes? Sim, assim foi sempre a vontade de maior parte dos jogadores sempre aparecer. Às vezes, infelizmente, já nos aconteceu a gente contratar entre aspas, mas arranjar colegas para jogar na equipa de futebol e eles ao fim de um mês e meio não querem continuar connosco. Mas isso é compreensível, a gente começa um campeonato. E às vezes acontece isso. O ponto básico que acho que é fundamental é voar algo, ele tem que voar algo, senão não joga. Que é para ir com o nosso cão lá para cima, que é para a gente ver lá os ginzitos e tal, isso é o ponto fundamental, é sério. Essa será uma parte mais lúdica do clube. Oscar, como é que o treinador não está cá presente, era para estar, mas não pode estar presente. Como é que ele consegue impor-se para todo o grupo de amigos, que ao fim de contas é isto? Enquanto jogador, e o Bruno também pode dizer, como é que é essa relação com o treinador? Assim, no fim ao cabo, que disse, não, devia mais falar. Não. Assim, no, eu acho que temos que, assim, o princípio de cada um é ter respeito, seja no futebol, seja na vida profissional, seja na vida particular, assim, nós, para aquilo que nós, no que estejamos, temos de ter respeito por quem nos está a orientar, digamos. Eu acho que isso é o ponto fundamental. É evidente que se chegar ali a um indivíduo que está ali que não respeita, ou isso não é, nem ali nem lado nenhum há de ser, assim, se não respeitas também não é respeitado, não é? E acho que é isso, é respeitar para ser respeitado. E é o que se passa dentro do grupo dos heróis, é isso. Pronto, o treinador este ano foi a contratação máxima, que nós andámos a averiguar essa situação, até inclusive ligámos para o Mendes, mas o Mendes não tinha nada assim em vista. Foi até depois o Mendes, estou falando Jorge Mendes. Depois falámos ali com o organizador. E lá, pronto, arranjou aqui este treinador, mas pronto, seja o treinador, pronto, era mais conhecido, pronto, nós de direção procurámos em este ano arranjar um treinador em que fosse até, pronto, fundador, que fosse mais antigo, pronto, para pronto, dar também a oportunidade daquelas pessoas que foram jogadores há bastantes anos nos heróis e depois entrosarem-se outra vez, pronto, mas é o respeito, acho que é isso que é fundamental. É assim, Bruno. Sim, é o respeito. Acima de tudo, é o respeito por uma pessoa que já foi jogador durante 22 anos. É como o Oscar disse, tentamos ir buscar uma peça da casa conseguimos, estamos contentes. Alguns jogadores que jogam menos é que podem não estar, mas isso é que têm que falar com o treinador. Eu, por acaso, não posso queixar. Vais vendo. De quanto mais não seja, para ser o presidente. Quais é que são os próximos, já falámos dos próximos jogos, também fazem alguns convívios, por aquilo que tenho visto, inclusive na nossa página do Facebook, que eu aproveito para divulgar, a Heróis Futebol Clube. Sim, podem tornar-se amigos, eles agradecem, e vocês vão fazendo alguns convívios, têm em vista assim mais algum brevemente, quiçá, para que também os nossos ouvintes possam lá aparecer. Sim, temos como é normal o nosso jantar de Natal. Depois temos no dia 1 de Maio, o nosso, que é o dia do nosso aniversário, temos sempre o nosso convívio, em que vão os antigos fundadores, antigos jogadores, mais os atuais. Depois fazemos sempre um passeio em junho, julho, este ano acho que vai ser a Palma de Maiorca, pelo menos se assim conseguirmos. Só estamos a tentar arranjar avião. pronto, mas basicamente é isso. E depois finalizamos a época sempre com um piquenique. É claro que as nossas festas são sempre feitas em Rebordosa, que é o qual do nosso clube. Do vosso clube. Vamos a uma parte mais final, Oscar. Vou-te deixar alguns instantes no ar para dizeres, obviamente, para dares uma mensagem a todos os teus colegas que fazem parte deste clube e também para o resto das pessoas que estão nesta altura a ouvir a rádio e que, obviamente, uma mensagem para eles também, para comparecerem junto do clube e para se tornarem também pessoas mais próximas ao vosso clube. Para dinheiro primeiro. É possível. Vocês vão ter a oportunidade dos três de falar, portanto vamos começar por isso. Claro. Em relação a isso, assim, achava engraçado que é o que não acontece connosco, por nós jogarmos futebol, e eu já pratiquei futebol, fiz as camadas jovens no Rebordosa Athletic Club, e eu acho que para um jogador que está dentro de campo a jogar, e era o que eu gostava, que era olhar para o lado, aliás não podia olhar muito, que eu tinha que estar concentrado no jogo, e ver a bancada cheia, ou pessoas na bancada para apoiar. E é o que não acontece connosco, é uma equipa de café que se junta com os amigos e tal, vamos jogar aqui, vamos jogar acolá, e quem é que está a apoiar, digamos, não é? Quem é que está a ver o jogo? Ou é o roupeiro que vai abrir a porta do balneário? Não tem gente. Pronto, e achava sempre mais engraçado um bocadinho ter gente pronto, a ouvir a gritar. Eu até falo isso, e até as próprias esposas dos nossos jogadores começarem a aderir a isso, não é? Se calhar até poderia começar por elas e de manhã, mas não precisava levantar tão cedo como nós, não é? Nós temos que depois organizar e tudo, pronto, iam lá ter, começava lá a dar uns bitites e tal, e caralho, pronto, e se calhar começava a puxar mais gente e tudo mais. Elas não se riam de nós. Mas era só para ver a bola, porque depois quando não fomos para o sequinho já não é para ver a participação do lado masculino, do lado feminino, assim é que é. Miro, dou-te também a oportunidade para dar-se uma palavra para os nossos ouvintes e também para todas essas pessoas que estão à volta do clube. Ok, aproveito a oportunidade para agradecer a todos os amigos que eu tive sempre nos Heróis, já que tenho esta oportunidade hoje, e queria muito pedir aos jogadores atuais que continuassem com isto, que isto não é fácil, parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Como tu sabes, os jogadores pagam e não é fácil continuar com esta equipa, dá um bocadinho de trabalho. Todos os anos é renovado, a equipa é renovada todos os anos por os próprios jogadores e às vezes por amigos de fora, antigos jogadores, e por isso fazia um apelo aos jogadores para eles terem, continuassem com isto que eu gosto. E para as pessoas? E para as pessoas, pá, como o Soares, Bruno, enquanto presidente, tens a palavra final. Ouço que agora é que vai ser. Tens a palavra final. Como é que fecharias esta entrevista aqui na Jornal FM? Obviamente com a mesma amplitude, isto é, uma mensagem para todos os diretores e para os jogadores, para todas essas pessoas que estão junto de vós. Acima de tudo, aos jogadores, queremos agradecer todo o esforço que eles fazem para poderem comparecer. Há um bocado não falei numa situação, é que eles, na boa tradução das vezes, vão nos carros deles, sejam para onde for, e os jogadores estão sempre prontos, e isso é muito importante para nós. E acima de tudo queria agradecer por isso. E depois o esforço que eles fazem, e acima de tudo, é assim, nós temos 4, 5 adeptos que normalmente gostam muito de ver os jogos, e agora que vem o inverno ainda mais. Pá, são poucos, mas são bons, somos bons sócios, pagam as cotas até piores, e acima de tudo, pá, não posso pedir muito mais que isto. Acima de tudo quero agradecer o esforço que eles também fazem. Ok, há uma pergunta obrigatória no final, que é qual é que é o vosso objetivo para o futuro, até onde é que querem ir? Vamos, estamos a juntar pés para poder jogar na Liga Espanhola daqui a 10 anos. uma coisa mais a sério é, queremos ter uma sede própria. Esse é o vosso objetivo? É o nosso objetivo, é uma sede própria, e se possível pôr o clube numa situação mais séria, mais competitiva. Como associação, talvez, pronto, isso é um plano que está para. Não estou a ponderar. Está no ar, mas vamos ponderar. Ok. Bruno, Miro, Oscar, muito obrigado a vocês três pela vossa oportunidade. E foi então a equipa dos Heróis Futebol Clube, esta que conhecemos hoje na rubrica O Nosso Futebol.